minhas ideias vai além de onde eu quero chegar. Vida é triste e sofrida, mas o que eu posso falar? Só tenho que agradecer por mais um dia de vida e por sobreviver aqui nesse beco sem saída, onde o dinheiro vale mais que o amor, onde um filho morreu, onde uma mãe chorou, onde o mal anda desfilando, mas levanta a cabeça, vai lá e segue o plano. Se você me vê cantando, não se iluda, não é da noite pro dia que tudo na vida muda, mas sem dor não tem ganho, essa é a fita verdadeira, então escrevo, pois a arma mais letal é minha caneta. Eu sei, às vezes é muita treta e a vida é complicada, paranoias do futuro te empurram pra vida errada, e quando vê tá no abismo, escuro e sem direção. E cadê os seus amigos, aqueles que cedeu a mão? Vamos tentar mudar o mundo usando o nosso rap, que ele toque os corações na batida do boom bap. Não vou cair em tentação, não sair sem direção, por conta desses erros perdi vários irmãos. Ei, desilusão, maltrata pra deixar forte. Um amigo meu viu de perto a própria morte, pois nem tudo é tão bonito, tem feiura até na arte. E no fim é quem me ouve, não ousa apertar o start. Se você quer, não adianta esperar, nada cai do céu se você só deseja. A vida passa e nem tudo é brincadeira, mas sem dor não tem ganho, essa é a fita verdadeira. Se você quer, não adianta esperar, nada cai do céu se você só deseja. A vida passa e nem tudo é brincadeira, mas sem dor não tem ganho, essa é a vida verdadeira. Desde quando eu era pivete falavam pra mim: se quiser alguma coisa, você tem que persistir. Desistir é só pros fracos em meio às batalhas. Dificuldade sempre tem, mas você tem que superá-las. Cuidado com as armadilhas, com os inimigos. Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ninguém vai ter pena e nem dó de você. A caminhada vai ser longa e são poucos que vão torcer. Sem dor não tem ganho na estrada da vida. Eu sobrevivo nessa selva matando um leão por dia. Junta as armas pro combate e desce pra arena. Não deixe seus pesadelos impedir que você vença. Querer não é poder, então corra atrás. Agradeça todo dia por tudo que você faz. Nada na vida é fácil, nada vem de graça. De graça só vejo os loucos levando bala na cara. O sistema é cruel, não perdoa ninguém. Não importa quem você é, você vale o que você tem. Viva as neuroses das batalhas e dos conflitos internos, dividido entre a razão e a porra do próprio ego. Prefiro o caminho estreito, largo é perigoso. O caminho errado vai te levar, mano, pro fundo do poço. Sem dor não tem ganho, não vai ter vitória. Só o inimigo aplaudindo, sorrindo com sua derrota. Nada na vida é fácil, nada vem de graça. Tudo posso naquele que me fortalece. Não deixe seus pesadelos impedir que você vença. Acredite em você. Se você quer, não adianta esperar.